Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 5797. Passa 1500 na Dael Lida. Bom dia, Web 5717, vigilância direto Dael, ou corrigindo, direto Leda, 5717. Direto Leda, 5717. Salvador, bom dia, 6749, decolar 1500. Bom dia, Web 6749, vigilância direto Leda. Leda, 6749. Web 5717, ruída presente, Bridge 5717. Bridge 5717, legal. 5717, chame Recife, 1-3-3-25. 1-3-3-25, 5717, obrigado, vamos seguir. Olha, eu realmente vou com... Bom dia, gol no 995, acione identificação, 1015 no altímetro, desce, mantém 2000, chega na bomba. Para 2000, gol no 995, desce da bomba. Muito bom dia, Web 5898, Livra 1700. Bom dia, WebJet 5898, contato radar na decolagem, direto Leda 5898. Está direto na Pro de Leda 5898. Jet 6749, chama agora Centro Recife na frequência 133.25. Fechada 5-4-9. Bom dia, 04 Fox. Vem para Salvador. Controle de Salvador, voo 804, informação Fox. Ok, voo 804, bom dia, sem identificação. Desce e mantém 3.000 pés, altimetro no 0, no 5, via a chegada bom. 1.015, via bom. Para 3.000 pés. Vivo. Jet 5898, passa nível 130, chama agora Centro Recife, em 12, pois corrigindo 133 decimal 25. Recife 3325, bom dia. Bom dia. 1995, autorizado em LSR, chame estabilizado. Autorizado em LSR, chame estabilizado, 1995. Cordial, bom dia, igualmente, tá 3517. Desce para 4000, com meio 16, chegada a Bonf, tá 3517.